meu parceiro, andei pensando em você. Deve ser difícil não ter uma mãe do lado. Guerreiro, seu irmão, morreu afogado, mas sem saber direito de onde vinha essa emoção. Cê já ouviu falar de ratos do porão? Rebelde era pinchar. Novidade dos jovens, comecei a acreditar. Os guerreiros não morrem, mas só quero ser feliz. O homem na escada, a rua do quartel era a rua de casa. São fases que marcaram trajetória de vida. Primeiro Araxá, depois Ponta da Ilha. Passou 96, uma época difícil. Joel se viciou, se afundou no vício. Talento também morre, parece uma sina. Tupac e Cássia Eller, de Maelis Regina. A última canção, vai pensando, pois não é. Tudo no seu tempo, homem de pouca fé. Também queria ser poderoso magnata, que por muito menos o homem também mata. O coração do vingador, às vezes é sem chance. Saudades do meu pai, do meu primo Giovanni. O céu tá feliz, os anjos fazem festa. No último verão, vários foram nessa. E quem ficou aqui sentiu a solidão. Tentou se matar, entrou em depressão. Tomou vários remédios, garrafa de Montila. Centésimo Natal, longe da família. Liberto pra voar, pra voar, pra voar. Ideologia ou sonho de quem nasci aqui? As balas do sistema não vão me atingir. Talvez por ambição, esse seja o fim. Não desejo pra você o que não quero pra mim. Uma senhora no portão, todo dia no mesmo horário, pra esperar seu filho que foi assassinado. A foto traz saudade no hack da sala. Acredite se quiser, a vida é uma dádiva. A vida é um livro onde você escreve as páginas. Polícia científica no rastro da bala. Cadeia envelhece o rosto do personagem. Marquinhos cirrose, 15 anos atrás das grades. AK, boa visita no domingo à tarde. Dona Maria indo embora, ficou só a saudade. Queria voltar no tempo, mas isso é viagem. Você jura a sua bandeira, o crime jura a lealdade. Pra ter a liberdade, voar como um pássaro parece ser mel. Mas o crime não é fácil, o sistema condena, julga e extermina. A carreira criminosa chegou ao final da linha. Eldorado, Carajás, chacina da Candelária, vítimas da guerra, do extermínio em massa. Cristo Redentor, a salvação do povo, Brasil. Bem-vindo ao pé do morro, rotina por aqui. Alguém preso ou morrer, nas ruas da quebrada picharam PCC. Talvez pra você ver que o crime tem ética. O tráfico financia a morte e a guerra. Ação movida a ódio, polícia violenta. A bala que arrebenta, sai da ponto 40. O índice de homicídio lastimável só aumenta. As ruas por aqui continuam violenta. Alguns juntam dinheiro, formam seu exército. Crime organizado pra obter sucesso. Lavagem de dinheiro, firma de fachada. O primeiro homicídio cometido na Baixada. Quem viu na TV a bandeira hasteada? Paz, justiça e liberdade pra todas as quebradas. As quebradas, as quebradas, as quebradas, as quebradas, as quebradas, as quebradas. Liberto pra voar.